Ouça agora mais uma produção Lúcio Campos. Lúcio Campos. DJ Toninho, Toninho. Dá-lhe, Toninho. O que é que você quer? Que eu largue isso aqui? É só me pedir. Soldado, bancário, garçom ou chofé, eu paro de ser. Ser cantor é só dizer pra não morrer, meu único amor. Eu lavo que sou, você zelador de um prédio qualquer. Sentado ao portão, o portão dos sonhos que você sonhou. Como é que é, Via Show? Diga o que você quer, se acaso não quiser. Feliz eu serei seu nada mais, nada de amor. Muito obrigado, Jean Josias. Valeu, Franjinha. Estamos aqui mais uma segunda-feira. A primeira do ano, né, gente? Gente, um abraço com muito carinho a todos. Já curtindo aquela música, aquela saudade, aquele baile Pai d'Égua. É a dona da noite. É o maestro, a nossa primeira. Eu lavo e faço, sirvo a mesa e faxino, aprendo e te ensino. Posso até dirigir, comprar um táxi só pra lhe servir. Deixo de ser coruja, a carroça, acesso à cotovia, e só lhe ver de dia pra você ser feliz. O que é que você quer? Que eu largue isso aqui? É só empresário Júnior e a sua primeira dama. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Os amigos da Cai na Brecha, a comitiva Cai na Brecha, começou desde manhã lá pela Cacimba. A concretização da equipe Cai na Brecha. Estamos aqui. Meu único amor. Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei. Minhas queridas irmãs Siqueiras, foi tão ruim, eu não pude. Nossas belas da carroça, aqui do lado. Um beijo pra vocês, meninas, as minhas afilhadas. É você, meu amor, eu te dou minha vida. Fica, por favor, és feita pra mim. Não pode me deixar, a luz da minha vida não. Alô, Maurício! Pegar. Meu comandante Solon. Meu amor. Bora, Maurício. Não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz um vídeo. Fala pra mim, como é que é? Foi tão ruim, eu também chorei. Meu amigo, meu querido DJ Fabrício Midbeck. Olha, e a sua esposa tá só na mania ali. Graças a Deus, tá tudo na paz. Alô, Bela! As irmãs Siqueiras da carroça já estão aqui. Eita coisa boa! Lúcia 10 gravando! Gravando tudo aqui! Pega o Lúcia 10, tá meio panema, viu? Fazia 15 anos que ele não ia em Salinas. Ele foi na praia. Choveu o dia todo. Meu Deus! Oh, meu amor, quando a gente acabou. Eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor, não pude te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor, eu te dou minha vida. Fica, por favor, és feita pra mim, não te apagar. Olha pra mim e me diz, meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz um vibrato de dor. Foi tão ruim, eu também chorei. Chegando por aqui, minha equipe, a nossa equipe Bola de Prata. Olha pra mim, como sempre, valeu, viu? Toninho aqui. Olha meu amigo Maurício da equipe MM. Eita, carreira solo, meu Deus. Quando pensei que eu tinha você, foi um sonho. Quando pensei que não ia perder, foi... Ah, meu amigo Celso Santos, o homem lá do Rubi. Aí, Celso. Velha guarda. No meu mundo. Pra te reconquistar, meu bem, sou capaz de largar tudo. Sargento Ábio já por aqui. Alô, Bia. Eu largo tudo por você. Basta você me dizer. Aí, Clevinho. Que comigo vai ficar. Já você onde for, me diga que eu vou te encontrar. Te encontrar. A dona da noite. Você está com a luxuosa Carroça da Saudade. A chuva vai caindo, vai molhando meu rosto e meu pranto. Se confunde com os pingos dessa chuva, então eu choro tanto. Aí, meu parceiro, chão da Soledade. Alô, chão! Eu sei que alguém já cantou isso em outra canção, mas não importa. Mas tudo que eu queria era ver você chegando em nossa. Olha, meu amigo Will! Alô, Will, seguidor! Eu largo. Basta você me dizer que comigo vai ficar. Aí o DJ Henrique, DJ Anselmo, a Louríssima, cadê a Morena, hein? Do nosso amor, esteja você. Aí na brecha. Onde for, me diga que eu vou te A gente já não se entende e a nossa história mudou. Você não me dá carinho, tampouco me fala de amor. Luxuosa Carroça da Saudade. Não liga para o que eu diz, não importa se eu vou sair. Sim, sem saber de mim. Te encontro num bar e você está contra alguém. A carroça. Dá uma desculpa qualquer e eu finjo estar tudo bem. Na frente dos seus amigos você quer me distrair, mas fica assim. O boneco da Marizia, aniversário dele hoje. Você é um... Receba com todo carinho aqui de todos aqui da carroça, viu, boneco? Felicitações, saúde, paz, felicidade e claro, ao lado da pessoa que você ama, a sua esposa, toda a felicidade do mundo. Aí, professora Águida. Começando na manha, é a Luciosa. Silva, vai trabalhar, Silva. Pra você eu fiz canção, te entreguei o meu amor, mas você não quis saber. A minha carroceira que bate forte é ela. Alô, Búfala. Veja só que bobo eu fui em querer te conquistar. Assim não dá. O Dinei, o rei da cerola. Clareou. Se não dá. Alô, Silva. O amor só é amor. Nossa empresária Amélia Garcês também já no lado. Corações se unem no só coração. No só. A contadora Lendo Pintos Lance. No só coração. E aí, Amélia? Como foi a contabilidade no final do ano lá? Quando dois corações se unem no só coração, no só coração, no só coração. Também é aniversário da amiga Diane, comemorando o seu aniversário ao lado da Luxuosa. Parabéns, Diane! Pra você eu fiz canção, te entreguei o meu amor, mas você não quis saber, desprezou meu coração. Carroça da saudade. Veja só que bobo eu fui em querer te conquistar. Assim não dá, assim não dá. Fala do Marajó, está na área. O amor só é amor quando dois corações se unem num só coração, num só coração, num só coração. Vamos lá, filho. Foi por amor, eu sei. Sei que eu me entreguei a você. Foi por amor, eu sei. Me diz que eu te... Toninho, nho, nho, nho, nho, nho, nho. Botei você no meu caminho e sem destino eu fui andando. Eu fui por aí, sem rumo, sem futuro, sem passado, sem presente. Essa música aí. Eu me envolvi. Aí o parceiro André manda pra sua esposa aí, a Dreise, com todo amor e carinho. Alô, Gabi. Um beijo pra você, Gabi. As nossas luxuosas de luxo. Um beijo, meninas. 2020, estamos juntos. Que eu me entreguei a você. Foi Lúcio Campos. Foi por amor, eu sei. Me diz que eu te amei. Você de mim fugiu achando que a gente não iria dar certo. É a comitiva Carroça Festa. Bem perto. E aí, Carroça? A gente se entender, se envolver e procurar uma chance pro nosso romance. Você então fugiu de mim. E aí, Marivaldo? Me deixando assim. Sem seu amor, porque me diz o que fazer sem você? Foi por amor, eu sei. Já tá prontinho o CD do Josias, o Itamino Franzinha. Tá prontinho na mão do Maluquinho e também do Lúcio CDs aqui no lado. Estamos gravando o maestro Marcelo Val, o romântico do Brega Melody. Alô, seu Paulo, dona Nina. Bora soltar a saudade que a galera gosta, bora. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. É saudade. esqueça. Se te magoei, só você amei e sempre vou amar. Ai, amor, amor, só você eu quero. Meu grande amor, te espero. Bora, garçom Jorge, bora trabalhar. Não me deixa. Bora correr atrás do prejuízo, garçom Jorge. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Alô, Tatá! Meu amor é demais. É pra você. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Meu irmão, pelo amor de Deus. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça, se te magoei, só você amei e sempre vou amar. Oh, música, meu Deus do céu. Amor, só você eu quero. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço, não me deixe assim. Ai, amor, demais, meu amor é demais. Dia e noite. Olha meu parceiro canibal, lá de Coraci. E não fui capaz. Esse é meu parceiro. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. É meu parceiro Robinho da Maramaia, comemorando seu aniversário aqui na Luciosa, juntamente com a sua primeira dama, Simone Lobo. Aí, Robinho, parabéns. Olha, eu me vejo no fundo dos teus olhos azuis. Cada vez mais me aprofundo. Aí, Josinho, na harmonia de um blues. Amigo Lope, minhas estradas, Lope, a Cássia da Pratinha, são batalhas perdidas, minhas bravuras, minhas desventuras, cicatrizam feridas. É a DJ Toninho, me jogo nos dois lados da vida, me encontro entre o fogo e o céu. Saudade. Me jogo nos dois lados da vida. Me encontro entre o fogo e o céu azul. Me vejo nos teus olhos de blue. Segura, maestro da saudade. Deixa por aqui meu parceiro vaqueiro Léo, esse que é referência da carroça. Ei, vaqueiro! Ei, vaqueiro Léo! só na saudade. Amigo DJ Leno sem limites. E aí, garota? Uma cigana leu a minha mão e disse que viu no meu futuro amores fracassados, muitos momentos tristes. Também com a gente os bagaceiros de luxo. Ilusões terei. Ela está todo vapor juntamente. Claro, ao lado da carroça. Amiga, a Naila, a Lene, a Tatiana, as estrelinhas da noite. E havia uma pessoa que mudaria a minha vida. Ai, Vani. Hoje eu senti cigana, que o teu amor me chama. Eu serei teu, minha querida. Vem pra carroça. Vem, vem ser a minha cigana. Vem, lê essa mão que te ama. Que vem, ama. Minha carroça. Vem, vem ser a minha cigana. As meninas da metrópole. Vem, lê essa mão que te ama. Jamaica prestação. Para Jamaica, para Jamaica. Uma cigana leu a minha mão e disse que viu no meu futuro amores fracassados, muitos momentos tristes, desilusões terei até um dia encontrar a mulher que eu sonhei. Mas ela disse ainda que havia uma pessoa que mudaria minha vida. Hoje eu senti cigana, que o teu amor me chama. Eu serei teu, minha querida. Vem pra carroça, vem. Aí o Genzinho, saudade. Justamente com o Neneco da Pratinha 2. Vem, vem ser a minha cigana. Vem ler essa mão que te ama. Bora, Clau, bora, menina, arrebenta, vai. Alô, Márcio. E aí, Márcio? Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Cadê a Vânia Santos, hein? Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. É o nome da emoção. Apesar de você ter me feito o que fez, meu. Minha amiga Nádia, Ana Maria Braga. Salvar nosso amor. E aí, Nádia? Mais uma vez. A mulher dos fotógrafos. Salve o nosso amor. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. Salve o nosso amor, Salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. Dali Torinho. Passando o Sargento Ábio. É isso, Sargento. Ao lado do seu grande amor, nossa querida Bia. Bia de Luxo. Venha me fazer de por favor. E a Bela, cadê a Ana Maria, velho? Tá traindo ela. Venha me E aí, Lonita? Um beijo pra você. Em cima do telhado, embaixo do sofá, se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Amélia, me dá um conselho. Fala pra mim, fala. Que vou fazer? Se tomou conta de mim um sentimento estranho e já não tem mais fim. Para a panelinha! Só quem amou, só quem sofreu por amor, entende como é triste gostar de alguém assim. Saudade. Eu amo, me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. É. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Epa! Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. A nossa eterna carroceira. Alô, Tamara. Um beijo pra você, menina. E aí, Gabanete? Tudo mudou, tudo mudou pra mim. Pensei que fosse um sonho quando te conheci. Eu vou sonhar com você. Pois tudo que eu mais quero é ter você aqui. Eu amo, me perdi de amor. E agora minha vida. Meu irmão, as enfermeiras sem calcinha já estão aqui. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai nos separar. Aí, mascote! O tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Meu parceiro William está só na manha. Ainda se escrevem poemas de amor nesse mundo. Ainda se fala de flores na face da terra. É saudade. Crianças já não brincam mais de soldados na guerra. Eu acho que o homem ainda é criança no fundo. Mas hoje entendi que isso tudo são coisas que a gente só vê vivendo juntos. Ah, ah, meu amor, lá dentro de mim fiz pra nós dois um mundo assim. Acho que ainda se pode viver de amor. Ainda gostamos de andar de mãos dadas na rua. Ainda curtimos namoro olhando a lua. Sabemos que nossas promessas não passam de planos. Mas vale viver essa vida nesse doce engano. Égua do som. Por isso eu digo, menina. Te abraço, meu parceiro, Sargento Hábil. Olha, aconteceu uma coisa inédita hoje. Eu sei, o Sargento Hábil nunca fez um bico. Mas hoje ele disse, Toninho, vou fazer um bico fazendo a segurança da empresária Amélia. Égua da moral, Amélia. Eu sei que os meus planos são hoje fantasia. Mas eu sei que não se realizar. Uma mulher endinheirada é outra mulher. Ainda se pode ter filhos na vida sem medo. Porque esse mundo é um brinquedo que não. Olha, gente, sábado. Filhos. Já é sábado, aniversário do Homem do Alô. Eu quero te ter ao meu. Mas é aqui. Tudo que faz. E claro, te convido a todos pra gente compartilhar esse aniversário. O Homem do Alô, sábado. Nos teus braços. A equipe Cai na Brecha vai estar completinha sábado. Por isso eu digo, menina, nós temos que estar sempre os dois vivendo juntos. Ah, ah, meu amor, lá dentro de mim fiz pra nós dois um mundo assim. Acho que a gente pode viver de amor. Empresário Júnior. Eu sei que os meus planos são hoje fantasia. Mas eu sei que um dia vão se realizar. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Alô, requisitada! Eu tenho muito em mim e é todo para lidar. Um abraço pra você, menina. Se disser que não, vai desperdiçar essa linda emoção. E é a emoção de amar. Pra cima, Jamaica, presta atenção. Não me deixe escapar. Eu sou uma chance em mim. Sempre estive por perto, mas você nunca me viu. Eu tenho pra lhe dar muito amor e paixão. Só quero que me deixe entrar dentro

carne assada com açaí lá. Perdoa-me. É 24 horas. Perdoa-me por todos os anos. Perdoa-me por meus desenganos. Perdoa-me, amor. Perdoa-me. Meu parceiro Bacurauzinho. Aê, Bacurau. Ele é a patroa. Vem te embora, Bacurau. Estou perdido por haver mentido. Quero teu perdão. Ai, eu estou perdido por haver mentido. Quero teu perdão. Perdoa-me por todos os anos. Meu desenganos, perdoa-me, amor. Perdoa-me. Perdoa-me por todos os anos. Perdoa-me por meus desenganos. Perdoa-me, amor. Vamos lá, galera, agora sim, só no CAC, vai. O meu empresário Giliardi, cadê ele? Égua, me falaram que você tava em Salinas ontem. Eu não acreditei. Choveu 24 horas pra lá. A história de um Mateus. Bigodinho, 00 aqui. Não me canso de esperar o amor que me deixou e nunca mais voltou. Eu quero que volte aos braços meus. O amor que um dia disse adeus e me deixou a dona da noite. Santos, hein? Eu te quero, meu amor. Vem trazer o teu calor. E aí? Vem com a gente, o nosso rei da cacimba. Alô, Wesley! Cadê a rainha? Vem, querida, minha vida. Aí, Nito! Eu te espero. Fabrício Midback, amor. Vai! Dança é muita na tapa, isso sim. Sa Parabéns, boneco, parabéns. Nossa querida professora Águida. Até o nome dela é requisitado. Águida PSC. Uou! Carroça. Já faz tanto tempo que você se foi, e eu fiquei aqui a te esperar, e nem ao menos uma carta. Aí o parceiro Silvestre, e a sua primeira dama aqui, valeu. Na televisão, já como sofre o meu coração, que vive a esperar quem não vem. Uhul! Já faz tanto a te esperar, e nem ao menos uma carta. Já coloquei anúncio no rádio e na televisão, já como sofre o meu coração, que vive a esperar quem não vem. Eu não sei se você foi pro Irã e morreu na guerra, ou será que você se esconde. Você foi pro Irã e morreu na guerra, ou será que você se esconde de mim? Se esconde de mim, meu bem, SOS pro amor, aqui de Belém. Se esconde de mim, meu bem, SOS pro amor, aqui de Belém. Fala, gente, sexta-feira tem Caribe, viu? Meu bem, mas a parada... Próxima semana é sábado. Aniversário do Homem do Alô. Muitas atrações aqui. Eita coisa boa. Aí domingo vamos até. A domingo é aniversário de Belém. A gente vai comemorar. Vamos comemorar lá no Casota. Domingo tem Casota, viu? A Luxuosa e a Come da Saudade. E nem ao menos uma carta. Já como sofre o meu coração, que vive a esperar quem não vem. Eu não sei se você foi pro Irã e morreu na guerra, ou será que você se esconde de mim? Josias. Eu vou viajar pra ilha do Marajó. Depois vou baixo. Espetacular quando escuta essa música. Ilha, né? Ele começa a lagrimar. Eu vou viajar pra ilha do Marajó. Pantera da maior valor. Depois vou baixo do Tocantins. Não existe outra ilha melhor. Eu quero ver o nascer do sol. Quero navegar no teu barco, tomar banho de cachoeira. E pra sempre eu estive para joar a morena faceira. E pra sempre eu estive. Depois vou baixo do Tocantins. Não existe outra ilha melhor. Eu quero ouvir o canto dos pássaros e os vaqueiros tocando os bombos. Eu quero correr nos ventos cantos da ilha do Marajó. Quero ouvir o canto dos pássaros e os vaqueiros tocando os bombos. Eu quero correr nos ventos. nas areias do teu mar escrevi esta canção. Aí, Jamaica. Qualquer dia desses volto pra te ver, Maranhão. Que emoção. São Luís, onde vivi minha primeira paixão. Vou te buscar. Como é que é? E vou viver a vida inteira na Jamaica, Brasil. Nossa equipe, a equipe Bola de Prata, DJ Henrique, DJ Anselmo, Alouríssima. Tô devendo uma visita lá no som, viu? Qualquer dia eu vou parar lá. Alô, panelinha, viciada na carroça. Mais um campeão de audiência. A partir de agora você vai dançar. A dona da noite chegou. Hoje eu tô no rádio pra dizer o quanto eu sinto bom amar você. Ainda estou sentindo aquele gosto do teu beijo. Ei, Marcelo! Quando lambuzou a minha boca de batom. É quando o som sintoniza a rádio agora. 95.1 começou hoje, viu? É pra todo mundo. Segunda a sexta, o programa da carroça na Rádio Raulã. De segunda a sexta. Por favor, não vá embora. Semana que vem, um convidado especial vai ser. Ligue o rádio. O Diel da Barraca. É. Radialista amigo, você vai ser. O Diel de Lúcio. Radialista amigo. As irmãs Siqueiras da carroça já estão aqui. Você vai ser o meu interlocutor. Radialista amigo, fala pra ela que estou louco de amor. Você está sintonizado. DJ Toninho Márcio vai. Hoje eu tô no rádio pra dizer o quanto eu sinto bom amar você. Bora, bora, bora, bora! Xalalala, bora, garçom Jorge! Fala o grafite! Quero ver cantar, quero ver cantar pra mim. Quero ver sorrir, quero ver sorrir assim. Quero ver cantar, quero ver cantar. A carroça da saudade. Quero ver sorrir. Xalalalalalala, xalalalalalala, xalalalalala. me deixa tão feliz. Esse querer tão puro, tudo que eu sempre quis. Quis pra mim e pra você o nosso jeito de viver. Quis pra mim e pra você o nosso jeito de viver. Amélia. Amélia. Quero ver cantar, quero ver cantar pra mim. Quero ver sorrir, quero ver sorrir assim. Quero ver cantar, quero ver cantar pra mim. Quero ver sorrir, quero ver DJ sorrir Toninho. Assim. Segura! Sou o teu deserto do Saara, meu califa. Minha areia quente no teu corpo te excita. Sou tua mira. Não tenho culpa que tu não sabe dançar, Silva. Sou tua talisca, quero te amar pra valer. É, Jorge. Na tinta do som. Só sabe dançar agarradinho. Pra você. Silva da Marambaia. A dança do ventre pra dar mais prazer. Paixão. Meu califa, eu te amo, eu te quero com todo calor. Meu califa, eu te chamo em meu sonho com todo amor. A música do maluquinho aí, ó. A galera quando dá carona pra ele no interior, aí ele vai embora caminhando e cantando. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços da é, Marcelo. Nas escolas, nas ruas, vamos construções, caminhando e cantando. Agora, Silva! Seguindo a canção, pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando em indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte. Acreditam nas flores, vencendo os canhões. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Estou lhe escrevendo esta carta para dizer que estou indo embora, não aguento mais sofrer. Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir, mas quando acordar ao ler tudo vai descobrir. Vamos lá, filho. E tão distante, muito longe vou estar de você e você de mim. Tenho certeza que carroça. Pra você, eu já existi. De que adianta viver de aparências? Fingir para o mundo que tudo está bem. Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só sabe maltratar. A dona da noite. E se na minha ausência você descobrir que me amava e não deu valor, Não adianta me procurar, nem mesa saberei. Olha, Júnior, cuidado com o queijo, Júnior. Tchau, amor. Até um dia se a gente se... Alô, Sargento Web! Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Japa, a Japa. Vai, Clau. Vai, Clau. Pra se falar de amor, como é que é? Tem que se amar. É. Eu já vivi o amor. E as luxuosas? Posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a... Essa música é boa, senhor. Você feriu meus sentimentos, mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Oh, sem outro amor vou encontrar outro amor. Da Roça da Saudade. A festa é sua hoje, boneco. É amor, é sedução, é Sandra. Sandra Aragão. Pra se falar de amor. Ah, gente, a hora que bater a broca, você dá um chega ali na Tia França, viu? Lá você encontra a chapa mista, tacacá, vatapá, tudo que eu quero, salpicão, arroz com charque. Alô, Tia Francine! Eu não me vejo mais. O maestro assina embaixo lá. Outra alguém. Você feriu meus sentimentos, mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. A dona da noite chegou no pedaço.